paixão. Eu danço com cerveja, eu grito e subo na mesa, eu acho pra galera. Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas essa morena me espera. Eu quero ir, e o povo todo pulando, e o povo todo gritando. No mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. Mexe, mexe que é bom. E aqui eu quero ver. Ei, ei, ei, ei, ei. Agora vai lá em cima, eu quero ver. Viva. Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo, na maior curtição. Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, é a minha paixão. Mas a morena me espera. E vocês? E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. Mas a morena me espera. E o balanço? E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. Vocês? Ora, então, muito bom dia a todos e a todas. E então hoje somos o 1º de setembro de 2023. Então espero que vocês estejam todos bem aí desse lado e muito bem de saúde. Então vocês estão na companhia de Lourenço com a emissão O Fim de Semana à Porta. Pois é, mais um fim de semana à porta que chegou e começa bem com o 1 de setembro. E quanto à meteo, estamos com 14 graus a 24 durante a tarde, mas de manhã com riscos de chuva. E então vamos continuar com as nossas belas canções, e para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho, e para quem viaja, uma ótima viagem, e também para quem ainda está de férias, umas ótimas férias e que gozem bem. Ora, e vamos continuar então com as nossas belas músicas, e estarei aqui na vossa companhia de novo até ao meio-dia, e vamos continuar com quem? Com José Alberto Reis, Setembro. Como entramos no mês de setembro, vamos ouvir José Alberto Reis, Setembro. Sabendo a nostalgia, a brisa vem salgada, a praia está vazia, desolada. As sombras vão cair, o sol já me anoitece, só sinto a areia fina que arrefece. Setembro foi o mês setembro sabe amar e a saudade das memórias que teço, não esqueço esse encanto do verão que me deixou ancorado só na solidão. As memórias que teço, não esqueço esse encantado verão que me deixou ancorado só na solidão. O céu desfaz-se em cinza no longe em que se perde. O mar já não se veste de verde e lembro-me esse azul passado junto ao mar só por ti para te recordar. Setembro foi um mês de eternidade. Setembro sabe amar e a saudade das memórias que teço, não esqueço esse encantado verão que me deixou ancorado só na solidão. Então estamos à escuta de Eduardo Costa, vê se voltas comigo. Suas mãos, o desejo em mim pega fogo e explode em mil paixões. A saudade que mora em meu peito tá chorando e outra vez te chama. Tô morrendo de amor que já não me ama. Nossos sonhos nos cantos da casa, jogados pelo chão, são lembranças de amor que não passam de uma recordação. Seu perfume ainda dorme comigo na solidão. Viver sem tocar em você e me achar louco, amor, não consigo. coração. Seu perfume ainda dorme comigo na solidão da nossa cama. Tô morrendo de amor por alguém que já não me ama. Tá difícil viver sem tocar em você e me achar outro amor, não consigo. Tá difícil assim. Estamos à escuta de Eduardo Costa, Vê Se Volta Comigo. E a seguir vamos ficar com o nosso José Cid, Verdes Trigais em Flor. Quem não vai conhecer esta música? Nos secos trigais estamos à escuta de José Cida Verde Trigais em Flor, uma canção que já tem 13 anos, mas bonita canção. E a seguir vamos ficar com a nossa Adena Santana. Estamos já com a nossa primeira meia hora de fora da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. Estamos à escuta de Adena Santana, uma música que vem de ser descoberta às 7 horas. E então, quando acabar esta música, vou passar uma página do pub e a seguir continuaremos com as nossas belas músicas. E fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Então, até já.

porta pra fora. A gente liga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Que não sou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. Você me abraça. 10 horas e 4 minutos, em que estamos à escuta de Bruno e Luana. Olha o que você faz comigo. Você me abraça, a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente liga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Deus criou o universo em harmonia, fez o sol que dá calor. Bom, continuamos então com Zezé de Camargo e Lúcia, Criação Divina. E a chuva pra matar a sede do sertão, fez o rio só sem curar o mar, e deu o dom a minha voz e o meu cantar, fez a deu pra cada criatura um tesouro. Ele guardou a joia de maior valor. Deu de presente pra este humilde cantador. E fez você pra mim uma prima de um artista só. Eu ganhei do Criador. E fez você pra mim minha dor. Ora, e continuamos então com Roupa Nova, A Força do Amor. Abriu minha visão, o jeito do amor. Tocando o pé no chão, alcança as estrelas. Tem poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar, não vai embora. Horas e 12 minutos e estamos à escuta então de Roupa Nova, A Força do Amor, e vamos ficar a seguir com Paula Fernandes, Pássaro de Fogo. Sou pássaro de fogo,

Ando mudando de opinião. Tem algo errado acontecendo aqui dentro do meu coração. Coração. Eu que nunca tive nada certo. Olha aí a brincadeira, o negócio tá ficando sério. Ficando sério. E agora o cara errado virou o cara certo. Tô adorando esse lance de ter alguém pra me esperar. Tô querendo trocar na cama de solteiro. Esse guarda-roupa vai ficar pequeno pra nós. Pra nós. Só você pra mudar minha vida. Não esperava essa hora chegar. Olha o pegador, quem diria? Tá querendo se aposentar. Só você pra mudar minha vida. Comecei até imaginar. Nosso carro no banco de trás, uma cadeirinha ao som da galinha pintadinha, pra criança não chorar. E agora o cara errado virou o cara certo. Tô adorando esse lance de ter alguém pra me esperar. Tô querendo trocar a cama de solteiro. Esse guarda-roupa vai ficar pequeno pra nós. Pra nós. Só você pra mudar minha vida. Não esperava essa hora chegar. Olha o pegador, quem diria? Tá querendo se aposentar. Só você pra mudar minha vida. Comecei até imaginar. Nosso carro no banco de trás, uma cadeirinha ao som da galinha pintadinha, pra criança não chorar. Só você pra mudar minha vida. Não esperava essa hora chegar. Olha o pegador, quem diria? Tá querendo se aposentar. Só você pra mudar minha vida. Comecei até imaginar. Nosso carro no banco de trás, uma cadeirinha ao som da galinha pintadinha, pra criança não chorar. Pra criança não chorar. Chrome peut remplir vos infos de paiement. Ora então, vamos continuar com as nossas músicas e tenho aqui mais uma música pedida que é da parte do seu marido, José Leal, para Sónia Leal, que esteve ontem de parabéns e que ele deseja um ótimo dia e também não esquecendo todo o auditório da Rádio Arcanciel e todos os animadores. Então, da minha parte, desejo um ótimo dia, tudo bom. E então vamos escutar a canção que ele pediu, que é de, dos parabéns de Jorge Ferreira. Parabéns, parabéns. Uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida. Pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade. E que esta data seja muito repetida. Com alegria e muita felicidade. Com parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns. Nesta data tão querida. esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem mim e nunca seja esquecida. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho, que uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera e parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, por esta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Ora, e continuamos então com o trio clave. Não brinques de amor comigo. Não, não, não é bom brincar com o amor. Então, espero que vocês estejam a passarem uma ótima manhã aí desse lado. Que tudo de bom e muita saúde. Que já veio muita gente, já tenho muitos telefonemas. Já estou mais contente aqui um bocadinho, que eu passei aqui uns dias. Um bocadinho triste, não havia ninguém para telefonar nem nada. Era só ouvir a música, mas estava bem com a música. Então, desejo-vos um ótimo dia a todos que estão e que chegaram de Portugal de férias e que estão todos bem de saúde. Então, 10:47 e fiquem à escuta da rádio Arcancel 96.2. Não posso ver meu coração dando grito nos pulmões. Por isso me diz que eu sou seu amor de verdade. Não dá pra viver esquecendo pela sua saudade. Não vai embora. Vem, minha solidão de mim. Fica aqui, não vai embora. Seu lugar é desse coração que chora. Mas de bom como o vento. Os atos são mais imponentes e mais convencentes. Andeus, deixamos a face de adolescente. Amor, eu preciso amor. E vou dizer tudo. Não posso ver meu coração dando grito no escuro. Por isso me diz que eu sou seu amor de verdade. Não dá pra viver esperando pela sua saudade. De amor comigo. E vamos continuar a nossa emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta. E então mais uma música pedida, que é da parte de Margarida Valente, para o seu marido Adriano Rocha e para o seu filho Tiago. E então eu vou passar esta bela canção que ela pediu. Ela pediu para passar o Rubem Aguiar, a música do Gago. E então vou passar a música do Gago. Boa escuta e um ótimo dia que eu desejo para eles todos. Então, vamos à escuta. Um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. Frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim, e só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora. Io che ti fu, che ti fu, che ti fu, che ti fu, che ti fu, che ti fu duramente, che mettessi no cu, cu, no cu, cu, no concurso di freiras, ti tornaste una pu, pu, una pu, pu, una pu, pu, e donzella. Me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou,

volta eu confesso, muitas vezes eu me esqueço de viver. Quando penso em loucuras, sei que és tu que me ajudas a vencer. Virgem mãe tão poderosa, trago comigo uma rosa para te dar. Então, e vimos de escutar Maria Lisboa, Nossa Senhora de Fátima, que foi pedido da parte da Ser Esperança para todos os doentinhos do mundo e para toda a sua família e para todos que a conhecem. E vamos continuar então com as nossas dedicatórias. E tenho aqui mais uma que é da parte do Arthur de Chateauneuf Soulard, Arthur Teixeira. E então ele pede para toda a sua família, para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo também o auditório da rádio, o animador. Então, de minha parte, desejo um ótimo dia e tudo bom, porque ele diz que as férias que já acabaram, ora, pois elas não duram sempre. Ora, então, e vamos ouvir Joana Bossé. Ora, Joana, sem você não faz sentido. Então vamos escutar esta bela música. E também não esquecendo o Cessaruga. que a saudade continua a me dizer. Tanta coisa que queria e pensando nem sentia que o dia tão depressa amanheceu. No seu corpo descobri caminhos lindos onde andei, sentimentos que não conhecia. Os beijos que calaram nossas bocas, revivendo na lembrança o amor que existe em nós dois. Descobri felicidade e prazer quando toquei você. Tanto amor e alegria eu senti nesse querer. Te amei como se ama alguém pela primeira vez. Por isso chamo. Vem depressa, vem ficar comigo. Vem levar meu coração. Sem você não faz sentido. Vem depressa, vem ficar comigo. Descobri que meu amor sem você não faz. Descobri caminhos lindos onde andei, sentimentos que não conhecia, agora sei. Tantos beijos que calaram nossas bocas, revivendo na lembrança o amor que existe em nós dois. Por isso chamo. Vem depressa, vem ficar comigo. Vem levar meu coração. Sem você não faz sentido. Vem depressa, vem ficar comigo. Descobri que o meu amor sem você não faz. Ora, 11 horas e 19 minutos e vimos de escutar então Joana, Sem Você Não Faz Sentido, que foi pedido de Artúrio Teixeira, Artúrio Teixeira Santana Fessoloar. E vamos então continuar com as nossas dedicatórias e desta vez é da parte de António Lourenço para toda a sua família, não esquecendo todos os seus colegas de trabalho e também não esquecendo Eduardo Teixeira. Ora, então eu vou passar aqui uma desgarrada que tem por título Jorge Ferreira, As Velhas da Terceira. Vamos então escutar esta linda canção. Vais conhecer essas velhas, vais, Manel? Vamos já fazer uma coisa, fazemos um negócio. Se tens de falar mal de alguma velhinha, não fales mal de nenhuma velhinha que esteja aqui presente, que eu não quero que ela fique chateada com a gente, está bem? Se tiveres de falar mal, fala mal da minha avó e do meu avô, e eu falo mal do teu avô e do teu avô, está bem? Ok? Vamos lá. Meu avô vendia pescar e conseguia apanhar uma grande orelha preta. Meu avô tanto puxou que a morreia se descolou e escondeu-se numa greta. Meu avô fica tão bravo, deu arranque sem. calcinhas da tua avó. No tempo da mini saia, teu avô ia para a praia apanhar banhos de sol. Meu avô muito peludo pregava por um caminho para lhe deitar o anzol. Quando teu avô se desvia, meu avô viajava, ela sempre usava um avião ao vento. Toda a gente que passava, o seu avião a mostrava. Mas que avião bem feito! Encontrei-se com o meu avô a mostrar seu avião. Meu avô meter o olho, era o campo da aviação. Meu avô tinha mais sarocas daquelas de fazer pipocas para ir vender de verão. E o avô perguntou certo dia ao meu avô se ele tinha gamas de balão. Meu avô disse que não, para lhe dar sua desculpa. Não há gamas de balão, só se queres um chupa-chupa. Gostava muito de dar dos frutos que ele lá tinha e dos frutos mais baratos. Guardava sempre os tomates para dar à tua vozinha. Tua avó, ninguém me engana, ainda tinha um monte de tino. Gostava mais de banana ou então de um bom pepino. Para ser o melhor artista, também rádios consertava. Teu avô pediu um conselho a respeito do seu aparelho, que quase nada tocava. Meu avô disse: tem pena do seu rádio não tocar, deve ser falta de antena, leva a mim a experimentar. Era enfermeira, andava sempre na brincadeira quando dava injeção. Quando pegava na seringa e até a última vinda, muito levinha de mão. Meu avô despediu-se, meu avô de madrugada. Meu avô, quando é por isso, tinha a seringa despejada. As velhinhas são idosas, coitadinhas, também vais ser velho um dia. E até vais usar bengala e a coisa não te calha, como bem te calharia. É quando então o tiro-lhe, podes lhe entregar aos gatos, que até para fazer pipi é para cima dos sapatos. Falar muito de mim, mas também vais ser assim quando chegar a estas idades. Toma conta do teu flautinho, vê se ele chega ao fim em boas qualidades. Quando tu quiseres tocar, ferreira teu instrumento, para ele trabalhar só se tu compondes de água quente. Obrigado, senhoras e senhores. Ora, e tivemos a ouvir então o Jorge Ferreira, As Velhas da Terceira, que foi pedido de António Lourenço. E vamos continuar com mais uma dedicatória, que é da parte de Maria do Céu, para a Rosa Maria e as suas colegas de trabalho

gente. Sendo quem sou, ficaste por chocalheira e eu fiquei sendo quem sou. Quantas viadas andam aí, falam de mim e falam de ti. Enche o saco que vá dizer, toca a vazar e torna a encher. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Nos largam da mão, são como a mosca da serra, nunca nos larga da mão. Quantas viadas andam por aí, falam de mim e falam de ti, enchem o saco que dá a dizer, toca a vazar e torna a encher. Quantas viadas andam por aí, falam de mim, falam de ti, enchem o saco que dá a dizer, toca a vazar e torna a encher.

quieto. Uns vêm de Mercedes, outros vêm de caminhonete. Continuamos então com o Bailinho da Madeira e esta música para todas as pessoas que estiveram à escuta da minha missão com o fim de semana à porta, mas especialmente para a Sera Teresa de Mardier. É para ela esta bela canção e uma boa escuta. Fique bem e passe um ótimo dia. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Jardinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Jardinha da Madeira. Lai, lai, lai, lai. Deixa eu...

terça-feira próxima, se Deus quiser, e daqui a pouco vou-vos deixar com a RDP Internacional para vocês ouvirem alguma notícia lá de baixo. Então, um ótimo fim de semana, tudo bom e muita alegria, é o que eu vos desejo. É diferente da primeira, que é por amor. Meus olhos nunca vão secar desta maneira. Passo a não atravessar esta fronteira. São duas lágrimas. Ora, então, por tudo é hoje e desejo-vos um ótimo dia, bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todos. Longe da vista, perto do coração. Onze horas da manhã em Portugal continental e na Madeira. 10 horas da manhã nos Açores. Dia de regresso ao trabalho depois das férias judiciais, mas muitos tribunais estão a meio gás e outros fechados por causa da greve do